E no 596 da Harpa Cristã, Gratidão. Abra sua harpa cristã e louvemos com muita alegria este hino que se intitula Gratidão. Título do hino: Gratidão. Agradeço, Jesus, meu Senhor, as tuas bênçãos a flor. Eu me elevo por teu grande amor, manifestado na cruz. Aula de toda a riqueza dos céus, providas em tuas mãos. Quero cantar mil cantares, ofertas profundas do meu coração. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, que por amor morreu na dura cruz. Só Ele nos dá paz, sua graça satisfaz. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Bondade é suprema e real, eternamente pra mim. Aceita agora meu voto leal, por tua graça sem fim. Tu nos provém da fartura dos céus, com tuas divinas mãos. Por isso canto mil cantos que jorram de dentro do meu coração. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, que por amor morreu na dura cruz. Só Ele nos dá paz, sua graça satisfaz. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Amoroso é Cristo Jesus, desde o Calvário de dor, onde abriu-se a fonte da luz, que sará o sofredor. Por gratidão quero sempre cantar, louvores de salvação. Quero cantar mil cantares com gozo imenso do meu coração. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, que por amor morreu na dura cruz. Só Ele nos dá paz, sua graça satisfaz.